Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, Guilherme. Forte abraço para você, para os ouvintes do Fronte. Hoje é dia de futsal no ginásio Costa Cavalcante. Às 7 horas da noite, a equipe do Foz Cataratas recebe o Guarapuava. É jogo válido pela Liga Nacional de Futsal. A equipe guaçuense ocupa, neste momento, Guilherme, a 4ª posição na Liga Nacional, somando 17 pontos ganhos. O Foz já foi líder, acabou perdendo o jogo para a Intelli por 4-1 na última apresentação na Liga Nacional e acabou também nas últimas rodadas sendo ultrapassada na classificação a equipe do Foz Cataratas, então, que já foi a 1ª colocada da Liga, mas nesse momento ocupa a 4ª posição. A liderança é do Magnus Sorocaba, o time do Falcão, com 22 pontos. O Corinthians é o 2º colocado com 18. A Açueva de Venâncio Aires está em 3º com 18. O Foz Cataratas na 4ª colocação, 17 pontos ganhos na Liga Nacional, competição que reúne as 17 melhores equipes de futsal do país. Em quadra, portanto, hoje à noite, o time comandado pelo técnico Luciano Bonfim em busca da reabilitação na Liga Nacional. Até porque, Guilherme, a goleada sofrida em Minas Gerais para a Intelli por 4-1 ainda é tema dentro do Foz Cataratas. Durante os últimos treinamentos, jogadores foram bastante cobrados, exigidos, porque erraram bastante nesse jogo realizado em São Sebastião do Paraíso, no interior de Minas Gerais. E esses erros custaram caro, uma derrota por 4-1 para a Intelli. E hoje, a oportunidade de buscar, dentro da Liga Nacional, a reabilitação. Logo mais às 7 horas da noite, o Guarapuava será o adversário do Foz Cataratas, aqui em Foz, no ginásio Costa Cavalcante. Recentemente, as equipes se enfrentaram lá em Guarapuava, mas o jogo foi válido pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro e o Guarapuava venceu por 3-1. Mais um motivo para os jogadores do Foz Cataratas lutarem pela vitória, dando aí o troco ao Guarapuava, que recentemente ganhou do Foz no Campeonato Estadual. Em termos de Série Ouro, Guilherme, o próximo compromisso do Foz Cataratas acontece na terça-feira, dia 11 de julho, próxima terça-feira, só que a partida será fora de Foz do Iguaçu. A equipe iguaçuense joga às 8 horas da noite no ginásio Alcides Pan, lá na cidade de Toledo, contra a equipe local. No Campeonato Paranaense, o Foz Cataratas é o 5º colocado. Tem 16 pontos ganhos. O líder do Campeonato Estadual da Série Ouro é o Pato Branco, que já abriu 8 pontos em relação ao Foz. Pato Branco já tem 24 pontos na tabela de classificação. Depois do Pato vem o Marreco, o 2º colocado com 18, o Cascavel em 3º com 16, Guarapuava é o 4º colocado com 16, o Foz é o 5º, também com 16 pontos ganhos, mas perdendo nos critérios de desempate. Para quem gosta de futsal, então, Guilherme, a pedida para hoje à noite é acompanhar de perto as emoções da Liga Nacional de Futsal. Ginásio Costa Cavalcante, 7 da noite, e o encontro entre os dois paranaenses, Foz Cataratas e Guarapuava. Aproveito para destacar também, Guilherme, dentro do fronte, os jogos que vão acontecer neste fim de semana pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Rodada que começa hoje. Às 16h tem Atlético Goianiense e Vitória no Estádio Olímpico em Goiânia. Às 18h, Clássico Carioca em São Januário, Vasco e Flamengo. Hoje também, 19h, o líder Corinthians recebe a Ponte Preta na Arena Corinthians. No domingo, 11h, tem Chapecoense e Atlético Paranaense na Arena Condá, em Chapecó. No domingo, às 16h, jogam Botafogo e Atlético Mineiro no Engenhão, no Rio de Janeiro. Também às 16h, Bahia e Fluminense na Arena Fonte Nova. Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam no Mineirão. Domingo, 19h, tem Santos e São Paulo, outro clássico regional, na Vila Belmiro. E também no domingo, 19h, Grêmio e Avaí, na Arena do Grêmio. Fechando a rodada na segunda-feira, 20h, no Couto Pereira, o Coritiba recebe o Sport. Vamos aos 8 primeiros na tabela de classificação da Série A. Líder, Corinthians, 29 pontos. O Grêmio, segundo, 22. Flamengo, terceiro colocado com 20. O quarto é o Palmeiras com 19. Em quinto, Santos, 17. O Vasco é o sexto com 16. Também com 16, o Fluminense, que é o sétimo. E o Atlético Mineiro, que é o oitavo colocado. Os paranaenses na Série A. O Coritiba é o nono colocado, 16 pontos. O Atlético Paranaense está em 14º com 14 pontos ganhos. Informações esportivas aqui no Fronte. Um abraço, Guilherme. A gente se fala sábado que vem aqui na Transamérica. Participação de Sidney Busanello falando de esportes aqui no Fronte. E sempre lembrando, né, que a melhor informação esportiva você encontra de segunda a sexta às 18h no programa Papo de Craque. Vamos de música agora? Na sequência tem aquela goleada moral de toda semana, o quadro do 7-1 da semana, com 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Olha, vai preparando aí pra chibata, hein? Música, já voltamos. Fronte Transamérica, até meio-dia. Música aqui no Front, e vocês viram aí a divulgação do novo ranking de seleções da FIFA nesta semana agora? Pois é, né? O Brasil não está mais na primeira colocação. Adivinha só quem passou na nossa frente? Adivinhou? Pois é,